O atual dos criminosos virtuais no Brasil. São geralmente homens jovens, entre 18 e 30 anos, e que apesar de terem familiaridade com o mundo virtual, não têm grande domínio da tecnologia. A especialidade, na verdade, é de convencimento. O golpista brasileiro, ele não tinha nem conhecimento técnico. Ele é simplesmente um indivíduo que fazia o que a gente chama de engenharia social. Ele era muito bom na arte do engano. Hoje ele já tem o conhecimento técnico, por exemplo, de fazer com que a sua vítima faça alguns comandos no celular que entregue o comando ali daquele aparelho para um golpista. Ou que faça instalar algum software malicioso dentro do computador e assim por diante. Eles estão evoluindo. Mas ainda o conhecimento geral do golpista é um conhecimento básico na área de tecnologia. Segundo a pesquisa Game Brasil feita no ano passado, 37% das pessoas entre 16 e 30 anos no Brasil jogam online. Desse total, mais de 80% dizem que os jogos são a principal plataforma de entretenimento. Sérgio lembra que a vigilância dos pais é fundamental para evitar o aliciamento. Se os pais não estiverem ali monitorando seus filhos, cuidando dos seus filhos, pode ser uma porta de entrada até de aliciamento, porque alguns adultos se infiltram nesses jogos e tentam aliciar jovens para o crime. Para denunciar violações aos direitos das crianças e adolescentes nas redes sociais, dá para ligar para a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos pelo Disque 100 ou no WhatsApp 61 99 611 0100. Também dá para denunciar em safernet.org.br. Da Rádio Agência Nacional no Recife, Eliane Gonçalves. Em 10 anos, as internações por doenças inflamatórias intestinais cresceram mais de 60% no Brasil. O número saltou de pouco menos de 15 mil registros em 2015 para quase 24 mil internações em 2024. Os dados são da Sociedade Brasileira de Coloproctologia. O aumento acende um alerta durante o Maio Roxo, campanha dedicada à conscientização sobre essas doenças, que ainda não têm cura, que exigem acompanhamento contínuo. A principal mensagem é a importância do diagnóstico precoce e do acesso ao tratamento adequado, como explica o coloproctologista Danilo Munhoz. Tem paciente que convive com isso por meses, às vezes anos, achando que é algo da alimentação ou do estresse. E esse atraso no diagnóstico pode levar a complicações, internações e até necessidade de cirurgia. A gente tem observado um aumento expressivo nas internações por essas doenças no Brasil nos últimos anos. Além do impacto físico, existe também um impacto muito importante na qualidade de vida. São doenças que podem interferir no trabalho, na vida social e até na saúde emocional. As doenças inflamatórias intestinais mais comuns são a doença de Crohn e a retrocolite ulcerativa. As duas atingem o sistema digestivo, provocam inflamação crônica e costumam alternar períodos de crise e de melhora. O problema é que no início os sinais podem ser confundidos com outras condições, o que atrasa o diagnóstico e limita as opções de tratamento. Foi isso que aconteceu com o servidor público Fábio Viana. Ele começou com uma fissura anal, passou por cirurgia e cauterização, mas não apresentou melhora. Só após buscar uma segunda opinião médica e realizar uma investigação mais detalhada, incluindo exames para doenças infecciosas, veio o diagnóstico correto. Hoje, Fábio aguarda na fila para receber a medicação, que tem custo elevado. Em alguns casos, os remédios usados no tratamento da doença de Crohn podem chegar a quase R$40 mil por frasco, o que dificulta o acesso para muitos pacientes. Eu estou na espera pelo medicamento que controla a doença, né? Como ela é autoimune, só é possível tratar ela. Ela não tem cura, né? Então, eu acabei entrando na farmácia de alto custo do DF, porém tem demorado bastante, o que mantém a crise que eu estou no momento e a doença continua agravando, né? A doença de Crohn pode comprometer qualquer parte do tubo digestivo da boca ao ânus. Já a retocolite ulcerativa atinge apenas o intestino grosso. Apesar dessas diferenças, os impactos no dia a dia são semelhantes. Dor abdominal, diarreia frequente, sangramentos e cansaço intenso afetam a rotina, o trabalho, os relacionamentos e a qualidade de vida. Especialistas reforçam que informação, diagnóstico precoce e tratamento adequado fazem toda a diferença. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. Fique ligado, depois do intervalo estaremos de volta com novas informações para você. Café com notícia. Trazendo as primeiras e as principais notícias do dia. Você acha que as rádios são todas iguais? Aqui, na Maranguape FM, tem outra pegada. O horário campeão. Agora no seu rádio, Esporte Agora. Olá, tudo bem? Espero que sim, sou a locutora Patrícia e apresento para você mais um Esporte Agora. E com a atuação decisiva de Arthur Cabral, o Botafogo venceu o Corinthians por 3-1 no último domingo no Nilton Santos pelo Campeonato Brasileiro. O centroavante marcou os 3 gols da equipe carioca, enquanto o Rodrigo Garro descontou para o Timão. O Botafogo entra em campo novamente nesta quarta-feira, às 21h, horário de Brasília, contra o Independente Petroleiro da Bolívia, fora de casa. O Corinthians, por sua vez, joga nesta quinta, às 21h30, horário de Brasília, diante do Peñarol em Montevidéu pela Libertadores. Você acabou de ouvir Esporte Agora. Se liga aí, qualquer momento tem mais. Maranguape FM, a nossa rádio. Sobe roda. Informações do mundo automobilístico. Sobe roda. Nos bastidores da Fórmula 1, o clima também tá quente. O heptacampeão Lewis Hamilton voltou a cobrar publicamente que os pilotos tenham um lugar à mesa nas negociações de regulamento conduzidas pela FIA. O britânico da Ferrari quer que os competidores sejam reconhecidos oficialmente como partes interessadas nas decisões da categoria. A cobrança já ecoou entre os chefes de equipe. James Vowles, comandante da Williams, considerou a ideia sensata e sugeriu a criação de um representante oficial dos pilotos nas reuniões. A única ressalva de Vowles é garantir que esse porta-voz seja totalmente neutro, sem defender os interesses de nenhuma fabricante específica de motores. Maranguape FM. Apoio cultural. Atacarejo O Irmão, o seu mais novo complexo alimentício. Aqui você pode comprar no atacado e varejo pelos menores preços. Venha e economize de verdade. Temos produtos para lanchonete, padaria, gêneros alimentícios, perfumaria e muito mais. Pague suas compras com o seu cartão de débito. Loja completa com amplo estacionamento. Abastecemos todos os distritos de Maranguape e cidades vizinhas. Visite a nossa loja, Rua Coronel Antônio Botelho, número 415, bem no centro de Maranguape. Ligue para o fone 3341 1115. Atacarejo ou Irmão, lugar de economia todos os dias. Maranguape FM. Apoio cultural. Aposte sem sair de casa. O Para Todos recebe a sua aposta pelo WhatsApp 992691806 e também pelo www.paratodosce.com.br. Pague e receba pelo Pix. Com apenas R$1 apostado, você ganha R$6.000 no milhar, R$600 na centena, R$80 na dezena e R$20 no grupo. O Para Todos é credibilidade. Dia 20 de maio, compre na quarta-feirão do Hortim Mix Mateus. Ofertas fresquinhas. Milho verde, a unidade 99 centavos. Batata doce roxa, o quilo 2,99. Uva Vitória sem semente, 500 gramas, 5,49. Cenoura, o quilo 8,99. Ovos brancos Diana, 30 unidades, 16,99. Ofertas válidas apenas para o dia 20 de maio. Aproveite. No Mix Mateus, CPF no caixa é desconto. Cadastre-se e aproveite. E 9 minutos. 7 horas. E 9 minutos. Maranguape FM. Café com Notícia. As principais notícias do dia a dia. De volta com novas informações, mais destaques para você aqui no segundo bloco do Café com Notícias desta quarta. Enquanto o Congresso retoma o debate sobre a redução da maioridade penal para crimes hediondos, a ministra dos Direitos Humanos, Janine Mello, argumenta que a lei existente já atende o tema, só precisa ser bem aplicada. A gente trabalha com a lei de socioeducativa, uma lei já que tem vários anos, um regime que parte do pressuposto da ressocialização, tem que ter um caráter pedagógico. Para a gente é importante acreditar na capacidade de ressocialização desses meninos de maneira geral, assim como da população carcerária de maneira ampla no Brasil. Então, a legislação, na minha opinião, é suficiente. O que a gente precisa é garantir a implementação dela de maneira adequada. A ministra deu a declaração nesta terça-feira durante o programa Bom Dia, Ministra, da EBC. Na ocasião, ela conversou com jornalistas a respeito de assuntos ligados à pasta. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, o Brasil tem mais de 11 mil adolescentes em restrição de liberdade, cumprindo medidas de ressocialização. Segundo a ministra de Direitos Humanos, o novo ECA digital é uma forma de proteger também os meninos da exposição a conteúdos que incentivem a prática de violência, incluindo a misoginia. As crianças têm consumido de maneira cada vez mais precoce conteúdos de pornografia de maneira livre e irrestrita. Então a gente tem uma geração de meninos consumindo conteúdos de violência sexual contra mulheres. E eles trazem isso para a vida real. Mas a gente precisa garantir que isso não aconteça. No momento em que a criança ainda não tem todos os instrumentos e todas as ferramentas, né, para ter a capacidade crítica suficiente, a gente está expondo essas crianças a vídeos que vão acabar, em alguma medida, para alguns desses meninos, se tornando referências de como lidar com mulheres. Janine Mello também comentou a respeito das pessoas que vivem em situação de rua no Brasil. Segundo ela, o país tem uma população de rua estimada em mais de 320 mil pessoas. Mas o IBGE prepara um grande censo para essas pessoas a partir do ano que vem. Vai ser um censo inédito, nunca foi feito um censo com essas características. É uma metodologia inovadora. A gente tem uma primeira etapa prevista para 2027, depois uma outra para 2028, porque vai ser uma forma nova de perguntar. É muito diferente de você bate na porta da pessoa, entra, faz um questionário. O IBGE tem trabalhado de maneira muito forte em relação a isso, junto com o IPEA, junto com a gente do Ministério, para a gente garantir que seja uma abordagem adequada e que a gente consiga ter um censo que efetivamente capte a realidade da população em situação de rua no Brasil hoje. Ainda ao se referir ao novo ECA digital, que está em vigor desde março deste ano, a ministra de Direitos Humanos lembrou que esta semana marca o Dia de Combate ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes. Segundo ela, a proteção nas plataformas online é uma forma de negar o modelo de negócio baseado na vulnerabilidade das crianças. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. O uso da IA, inteligência artificial, na disputa eleitoral deste ano tem sido um ponto de atenção entre especialistas que avaliam que a interferência dessa tecnologia pode intensificar a circulação de notícias falsas em um contexto de polarização e baixo letramento digital, com o objetivo de orientar as pessoas sobre a utilização responsável da IA, o Conselho Gestor do Observatório da Democracia da Advocacia Geral da União aprovou nesta segunda-feira o Guia Boas Práticas Inteligência Artificial, Eleições e Democracia. O material propõe uma estratégia de conscientização sobre os impactos do uso da inteligência artificial no contexto eleitoral brasileiro, a partir do crescimento acelerado das ferramentas de IA generativa no país e do aumento do consumo de conteúdos digitais, e alerta para os riscos associados à disseminação de desinformação, deepfakes e manipulação de imagens, áudios e vídeos. Entre os pontos abordados estão uso responsável da IA, proteção de dados, manipulação digital, IA e eleições, milícias digitais, combate à desinformação, o papel da sociedade e cooperação coletiva e canais de denúncia. O guia será lançado no dia 21 de junho e poderá ser acessado na página do Observatório da Democracia no portal da AGU. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz. Enquanto a proposta que acaba com a escala 6x1 tramita no Congresso, o presidente Lula defendeu diante de empresários do setor da construção que a mudança é necessária. Não fique assustado. A escala 6x1 é uma coisa que é necessária, porque hoje o povo quer mais tempo para ficar em casa, quer mais tempo para lazer, quer mais tempo para estudar, quer mais tempo para namorar. E nós sabemos que a jornada de trabalho ela vai ser aplicada levando Maranguape em conta FM. A especificidade de cada categoria. Ninguém vai impor na marra. É preciso a gente respeitar a realidade de cada setor econômico para a gente trazer mais benefício para a sociedade brasileira. A declaração foi nesta terça-feira, na abertura do ENIC, Encontro Nacional da Indústria da Construção, em São Paulo, capital. O presidente agradeceu aos empresários do setor pela entrega de uma carta com demandas e sugestões à presidência e disse que vai levar uma resposta ao grupo. Ao invés de falar bobagem no meio de comunicação, o empresário sério faz como vocês fizeram agora. Prepara uma pauta de reivindicação com começo, meio e fim de todos os assuntos que causam problemas para vocês, do que vocês querem melhorar, inclusive com sugestões para o governo melhorar. A Miriam Belchior vai reunir todos os ministros que tratam desse assunto. Nós vamos responder à pauta de vocês, chamando vocês lá em Brasília. Ao destacar a importância do setor da construção para o crescimento do país e de programas essenciais do governo, Lula lembrou o Reforma Casa Brasil, que financia reformas em casas de famílias com renda de até R$13 mil. Mas durante o evento, disse ao presidente da Caixa, Carlos Vieira, que quer melhorar o andamento do programa. Que a semana que vem eu chamarei no meu gabinete para ele me explicar por que esse programa não está rodando com a pressa e com a quantidade que eu acho que tem que rodar. Nós colocamos R$30 bilhões, posso dizer sem conhecer a fundo, mas é a burocracia que está emperrando o financiamento, porque não é possível a quantidade de cara que quer fazer um puxadinho, quer fazer uma garagem, quer fazer um quarto, quer aumentar um banheiro e não consegue pegar esse dinheiro. Você precisa colocar o dedo na ferida e me apresentar semana que vem para a gente desembuchar esse dinheiro. O programa foi lançado em outubro do ano passado e, de acordo com o presidente, teve 65 mil contratos de financiamento firmados entre novembro de 2025 e março deste ano. O financiamento de reformas pela modalidade pode chegar a R$50 mil. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno. A Polícia Federal cumpre nesta terça-feira 18 mandados de prisão preventiva e 31 de busca e apreensão contra suspeitos de lavagem de dinheiro e tráfico internacional de drogas em Santa Catarina. A Justiça determinou bloqueio de até R$646 milhões de 35 envolvidos, além do sequestro de 36 imóveis e da apreensão de veículos. A Operação Tirocínio acontece em 10 cidades de Santa Catarina, em uma do Paraná e em outra de Minas Gerais. Os suspeitos serão encaminhados ao sistema prisional e ficarão à disposição da Justiça Federal em Itajaí. Segundo as investigações, a organização criminosa usava a logística dos portos catarinenses para exportar carregamentos de drogas com destino à Europa e à África. A PF identificou um esquema de lavagem de dinheiro com empresas de fachada, pessoas usadas como laranjas e operações comerciais fictícias. O objetivo era reinserir no sistema financeiro valores provenientes do tráfico. A estrutura criminosa com atuação internacional foi identificada em 2023, depois de flagrantes em portos de Santa Catarina. Desde então, 7 pessoas foram presas e mais de 4,5 toneladas de drogas foram apreendidas, além de granadas, fuzis, pistolas e uma metralhadora. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro. Fique ligado, depois do intervalo estaremos com mais informações, estaremos de volta com mais informações para você aqui no nosso Café com Notícias desta quarta. Café com Notícia, as principais notícias do dia a dia. Visite nosso site www.maranguapefm.com.br. O horário campeão, agora no seu rádio, Esporte Agora. E o Internacional venceu o Vasco da Gama por 4-1 no Beira-Rio, em jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Carboneiro, Alejandro e Barnabé marcaram os gols do Inter. Andrés Gomes marcou para o Vasco. Antes do apito inicial, a torcida fez homenagem a Fernandão. Com um mosaico que fazia alusão à conquista do Mundial em 2006, tema da camisa que o Inter estreou, a torcida colorada prestou seu carinho ao ex-atacante. O Internacional volta a campo nesta quinta contra o Vitória pelo Campeonato Brasileiro. Já o Vasco volta a campo nesta quarta contra o Olímpia do Paraguai pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. Você acabou de ouvir Esporte Agora. Se liga aí. Qualquer momento tem mais. Maranguape FM, a rádio da nossa comunidade. Agora, o mundo das telonas vai invadir a sua rádio. Cineplay. As melhores dicas de cinema para você. Cineplay. Mais uma dica de filme ou série chegando aqui no seu rádio. Já aumenta o volume e deixa com a gente novidades. Temos o tempo todo. Gente, um filme que voltou aí a ser comentado no Instagram é o filme A Vida em um Ano. Já falamos por aqui, não lembro se foi esse ano ou no final do ano passado. Essa é a história de Darren, um excelente atleta do colégio, estudioso e aspirante a Ele descobre que sua namorada, Isabelle, está doente. Então ele decide fazer com que ambos vivam juntos em um ano experiências dignas de uma vida inteira. Esse é um drama, mas tem muito romance também. É um filme de 2020, A Vida em um Ano. Ele está disponível de graça no YouTube e também no Sony One com 7 dias grátis pelo Prime Video. Dá uma conferida, joga no YouTube. E tenho certeza que você vai adorar. Filme de hoje, A Vida em um Ano. Amanhã a gente volta com mais dicas. Obrigada pela sintonia. Aquele abraço. Você ouviu o Cineplay. As melhores dicas do cinema para você. De volta a qualquer momento, aqui na nossa programação. 7:21. Maranguape FM, apoio cultural. Supermercado Mesa Farta, sua melhor fonte de abastecimento, sempre com grandes ofertas para você. Todas as segundas e terças, frutas e verduras fresquinhas, com preços promocionais. Temos a quarta e quinta da carne, é sensacional. A quarta do pão, pão quentinho, com precinho especial. É imperdível. O domingo do frango, estas e muitas outras ofertas para você, amigo cliente. Supermercado Mesa Farta, filiado à Rede Amigos de Supermercado. São 12 lojas amigas para vender barato. Supermercado Mesa Farta, na rua José Fernandes Vieira, bem no centro de nossa cidade. CL Telecom, soluções em internet, 100% fibra pra você aproveitar. Em casa ou no trabalho, é CL Telecom. O mundo ao seu alcance, venha se conectar. Está precisando de uma internet de verdade? Vem pra CL. Ligue agora para 33410986 ou pelo WhatsApp 98552-5370. Maranguape FM, apoio cultural. Dia 20 de maio, compre na quarta-feirão do Horti Mix Mateus. Ofertas fresquinhas. Milho verde, a unidade 99 centavos. Batata doce roxa, o quilo 2,99. Uva Vitória sem semente, 500 gramas, 5,49. Cenoura, o quilo 8,99. Ovos brancos Viana, 30 unidades, 16,99. Ofertas válidas apenas para o dia 20 de maio. Aproveite. No Mix Mateus, CPF no caixa é desconto. Cadastre-se e aproveite. Aposte sem sair de casa. O Para Todos recebe a sua aposta pelo WhatsApp 992691806 e também pelo www.paratodosce.com.br. Pague e receba pelo Pix. Com apenas R$1 apostado, você ganha R$6.000 no milhar, R$600 na centena, R$80 na dezena e R$20 no grupo. O Para Todos é credibilidade. 7:23. Rádio Maranguape FM. A nossa rádio. A nossa rádio. Café com Notícia. Chegando agora o terceiro bloco do Café com Notícias de hoje. Mais destaques com a nossa equipe de rádio jornalismo agora para você. Um perito criminal da Polícia Federal foi alvo nesta terça-feira em Rondônia da sétima fase da Operação Compliance Zero, que investiga fraudes no Banco Master. O investigado teria repassado a uma pessoa da imprensa informações sigilosas sobre o início das investigações. Os dados foram obtidos a partir da análise de material apreendido durante uma das fases da operação. A PF apura o suposto vazamento das informações sigilosas e o eventual crime de violação de sigilo funcional. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, além de outras medidas, como a suspensão do exercício da função pública do policial. As ações foram autorizadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, relator do caso a pedido da Polícia Federal. Em nota, o STF informou que as diligências autorizadas possuem natureza específica e instrumental, voltada à preservação da investigação, à prevenção de eventual reiteração delitiva e à coleta de elementos probatórios ainda pendentes. Segundo o texto, as medidas não implicam qualquer direcionamento investigativo contra jornalistas ou veículos de imprensa, permanecendo preservadas a liberdade de atuação jornalística e a garantia constitucional do sigilo da fonte. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro. O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master, foi transferido para uma cela comum na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Transferência autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal. Desde março, quando foi preso pela segunda vez, Vorcaro ocupava a mesma cela em que ficou o ex-presidente Jair Bolsonaro antes de ir para a prisão domiciliar. Lá, o empresário tinha liberdade para receber advogados durante o dia todo, entre 9 da manhã e 5 da tarde. Como a proposta de delação que ele estava negociando já foi entregue à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República no início do mês, o ministro André Mendonça determinou a transferência para uma cela comum. Vorcaro foi preso no dia 4 de março e transferido Maranguape para FM. Essa cela especial da PF por conta do acordo de delação. 7 horas. Com isso, a partir de agora, visita de advogados minutos. Só 2 vezes por dia, durante 30 minutos cada. Isso tudo como um preso comum, obedecendo às regras que valem para todos os detidos. Lembrando que Vorcaro, há mais de 2 meses, está preso. Essa é a segunda prisão dele e ocorreu no âmbito da Operação Compliance Zero, que investiga fraudes financeiras no Master e a tentativa de compra do banco pelo BRB, o Banco de Brasília, que é público, ligado ao governo do Distrito Federal. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. O afastamento de 2 servidores do Banco Central por suposta colaboração com o banqueiro Daniel Vorcaro e vazamento de informações sigilosas é um dos fatos mais graves da história da instituição. É o que disse o presidente do BC, Gabriel Galípolo, a senadores nesta terça-feira. Eu acho que é dos fatos mais graves que já aconteceu na história do Banco Central. Todo o corpo técnico do Banco Central, como eu já comentei, sente um efetivo luto com o que aconteceu e, de novo, não cabe ao Banco Central julgar. Vai ser a justiça que vai determinar o que realmente ocorreu, mas os indícios em si já foram algo que foi muito grave e que causou uma grande sensibilização por parte de todos os servidores, eu inclusive ali. Galípolo foi chamado à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e falou sobre o caso Master. Voltou a explicar como o esquema começou a ser descoberto no Banco Central. Em janeiro do ano passado, segundo ele, técnicos do banco consideraram pouco usual que um banco como o Master, com dificuldade de liquidez, começasse a formar e a vender uma carteira. A partir daí, foi constituído um grupo específico para acompanhar a situação. E aí você passa a desdobrar a investigação em cima de entender de quem você comprou esta carteira, né? Aí, a partir de 3 meses, que é quando efetivamente o diretor de fiscalização fala: olha, nós estamos encontrando dificuldades de ter a evidência de que aquela carteira realmente ocorreu, a partir de uma amostragem. Lógico, você não encontrou, não quer dizer que é uma fraude, mas você não encontrou a evidência que exclui a fraude. Gabriel Galípolo negou qualquer tentativa do BC de salvar o Master. O Banco Central jamais tentou viabilizar a venda, não há. Qualquer, pelo contrário. O Banco Central não pediu recurso ao FGC. O Banco Central responde uma pergunta do FGC que eu vou chegar à conclusão, mas o Banco Central está respondendo até agora ao Tribunal de Contas uma acusação de por não ter autorizado. E completou: o problema do Master não estava no passivo da instituição, mas nos recursos vindos do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito. Ele ainda defendeu a autonomia do Banco Central e disse que a autoridade monetária não pode ser palanque para a política. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. Redução da maioridade penal em discussão na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara nesta terça-feira. Discussão e possibilidade de votação do parecer do deputado Coronel Assis, do PL, favorável à redução de 18 para 16 anos. Por enquanto, o que está sendo debatido são os aspectos constitucionais, se cabe na Constituição tratar desse assunto ou não. As organizações, as entidades e o próprio Ministério dos Direitos Humanos são contra. Dizem que é uma cláusula pétrea, ou seja, um direito fundamental, aquela parte da Constituição que não pode ser reduzida. E mais, argumentam que essa não é a melhor forma de enfrentar a violência, que é uma discussão mais abrangente que envolve diversos fatores como políticas públicas. Assunto complexo que envolve muito debate. Lembrando que a Câmara já tinha aprovado uma PEC semelhante e que foi engavetada pelo Senado. E é o texto dessa PEC que o relator retomou, reduzindo a maioridade para crimes hediondos, homicídio doloso e lesão corporal seguida de morte. Diz ainda que a pena dos jovens de 16 e 17 anos condenados seja cumprida em estabelecimento separado dos menores de 16 e dos maiores de 18. Enquanto a CCJ vai estar analisando essa proposta, na comissão especial da PEC 6x1, vai estar em debate os últimos ajustes ao relatório da proposta de emenda à Constituição, que acaba com essa escala de 6 dias trabalhados para um de folga, sem redução de salário. O relatório do deputado Léo Prates, do Republicanos, deverá ser apresentado nesta quarta-feira. Hoje à tarde, o assunto vai ser discutido com centrais sindicais. No fim do dia, o relator e o presidente da comissão, o deputado Alencar Santana, do PT, se reúnem com o presidente da casa, Hugo Mota, para afinar os detalhes. A previsão de votação na comissão especial continua mantida para a próxima terça-feira, dia 26. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. Já estão em vigor as novas regras do empréstimo consignado para beneficiários do INSS. Agora, aposentados e pensionistas que solicitarem esse tipo de crédito deverão validar a operação por biometria facial, pelo aplicativo ou no site Meu INSS. Nova exigência, a anuência biométrica está prevista na lei que aumentou a segurança para os beneficiários do Instituto que contratam consignados e atende a recomendações do TCU, Tribunal de Contas da União. Segundo a norma, está proibida a tomada desse tipo de empréstimo por telefone ou procuração de terceiros. Como vai funcionar na prática? Após solicitar o consignado, o beneficiário vai receber a proposta no aplicativo Meu INSS com o status pendente de confirmação. Ele terá até 5 dias corridos para confirmar a operação por reconhecimento facial. Se o procedimento não for realizado dentro do prazo, o contrato será automaticamente cancelado. Outra novidade é o maior prazo para pagamento do empréstimo, que passa a ser de até 108 parcelas, o equivalente a 9 anos, com carência de 3 meses. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo. Quem está concluindo o ensino médio na rede pública vai ter a inscrição automática no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. É o que prevê uma portaria publicada pelo Ministério da Educação. O objetivo é aumentar a participação dos estudantes para uso do exame no Sistema de Avaliação da Educação Básica. Segundo o MEC, a inscrição automática já passa a valer para a edição 2026 do Enem. Os alunos que estão no terceiro ano do ensino médio serão inscritos a partir de informações encaminhadas pelas redes de ensino. O estudante vai precisar apenas confirmar a participação no exame e escolher a prova de língua estrangeira que deseja fazer, além de solicitar recursos de acessibilidade, se forem necessários. Com essa novidade, o INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, responsável pelo Enem, vai aumentar o número de locais de aplicação das provas. Serão cerca de 10 mil escolas a mais. A previsão é que 80% dos alunos da rede pública façam as provas na unidade onde estudam. No caso daqueles que precisarem se deslocar para outras cidades, está em análise um apoio logístico de transporte. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Priscila Terezo. As últimas informações da nossa manhã você confere aqui no Café com Notícias. Vamos para o intervalo e, na sequência, o último bloco da edição desta quarta-feira. Café com Notícia. Voltaremos em instante. Ligue 3341-1422. Maranguape FM. O horário campeão. Agora no seu rádio, Esporte Agora. E o Coritiba frustrou o Santos e venceu por 3-0 dentro da Neoquímica Arena. Em jogo decisivo para Neymar, na véspera da convocação para a Copa, o protagonista foi Breno Lopes. O atacante do Coritiba marcou 2 gols e ainda sofreu pênalti, convertido por Josué, para garantir o resultado da equipe visitante. Neymar foi substituído aos 19 minutos após um erro bizarro da arbitragem. O assistente entendeu que o camisa 10 sairia quando estava recebendo atendimento médico e levantou a placa indicando a entrada de Robinho Júnior. O jogador do Santos se revoltou, invadiu o campo e ainda mostrou o erro no papel da CBF. Este foi o nosso Esporte Agora. Você que acompanhou, meu muito obrigada e até amanhã com mais um. Você acabou de ouvir Esporte Agora. Se liga aí. Qualquer momento tem mais. Você está em 87,9 Maranguá FM. Saúde é coisa séria. Agora em seu rádio, Dicas de Saúde. Tudo o que você precisa para manter uma vida saudável. A depressão é um fenômeno complexo que começa com uma mistura de predisposição genética e exposição a fatores de risco. Muita coisa entra na lista, como, por exemplo, ter nascido antes da hora, sofrer uma perda significativa na vida adulta, conviver com estresse crônico e beber demais na adolescência. Esses são alguns sintomas. Entre quem tem a tal suscetibilidade, essas experiências servem de gatilho para as alterações bioquímicas e estruturais no cérebro. Só que antes que elas ocorram e mesmo quando já estão em curso, mas em estágio inicial, outras saídas podem dar mais resultados que os remédios em si. Medicamentos são utilizados erroneamente para depressão leve e moderada e até para tristeza normal, quando a espera orientada ou a psicoterapia são escolhas bem melhores. Quem defende é o psiquiatra americano Alan France, ex-professor da Universidade Duke e autor de livros como Voltando ao Normal, em que discute a necessidade de distinguir tristeza de depressão e ele critica o abuso dos antidepressivos. O duro é justamente fazer essa diferenciação em um mundo que pede soluções instantâneas para tudo. Mais informações e detalhes no site da Veja Saúde. Dicas de saúde. 7:36. Maranguape FM. Apoio Cultural. Bijuterias, acessórios, as tendências da moda. Aqui vai encontrar Bazar Biju, a sua passarela da moda. Facilidade pra pagar, vem pra cá. No Bazar Biju, aqui vai encontrar a elegância e estilo de quem quer ser feliz. Pra você brilhar, vem pra cá. Bazar Biju, aqui é o lugar. Bazar Biju, a sua passarela da moda. Maranguape FM. Aposte sem sair de casa. O Para Todos recebe a sua aposta pelo WhatsApp 992691806 e também pelo www.paratodosce.com.br. Pague e receba pelo Pix. Com apenas R$1 apostado, você ganha R$6.000 no milhar, R$600 na centena, R$80 na dezena e R$20 no grupo. O Para Todos é credibilidade. Ligue 3341-1422. Maranguape FM. 7:38. Café com notícia. Trazendo as primeiras e as principais notícias do dia. Mais informações chegando aqui no seu rádio. Este é o nosso Café com Notícias. Vamos para mais um bloco, o nosso último bloco de informações de hoje. O governo do Maranhão e a Prefeitura de São Luís terão que apresentar planos de formação continuada de professores e de distribuição de materiais didáticos específicos sobre história e cultura afro-brasileira e africana na rede de ensino fundamental. A decisão do juiz Douglas de Melo Martins, da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Comarca da Ilha de São Luís, deu prazo de 90 dias para que sejam apresentados os primeiros relatórios. Ainda devem ser enviados documentos bimestrais sobre a evolução e a execução das duas medidas sob pena de multa diária de R$10 mil em favor do Fundo Estadual de Direitos Difusos. A sentença acatou a ação civil pública de novembro de 2024, movida pelo Ministério Público Federal para que o governo estadual e a Prefeitura da capital cumpram a Lei Federal de 2003, que tornou obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares. Em nota, a Secretaria Estadual de Educação informou que ainda não foi notificada da decisão judicial, mas que vai se manifestar dentro dos prazos legais determinados. A Secretaria ressaltou ainda que já tem um plano de ação até 2027 que tem como referência a Política Nacional de Equidade e Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola. Solicitamos também posicionamento da Prefeitura de São Luís, mas não obtivemos resposta. Segundo a lei, as escolas devem incluir o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Os conteúdos deverão ser lecionados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística, Literatura e História do Brasil. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler. Entre os dias 20 e 29 de maio, o projeto Maria Firmina dos Reis, Uma Voz Além do Tempo, Ecos de Liberdade, vai levar para as escolas de São Luís, no Maranhão, várias ações para manter o legado da escritora maranhense, considerada a primeira romancista brasileira, além de aproximar o público jovem da trajetória da autora. A programação inclui oficinas, ações formativas e apresentações inspiradas na trajetória da autora de Úrsula, tido como o primeiro romance de autoria negra e feminina do Brasil, além de ser o romance pioneiro da literatura afro-brasileira e da temática abolicionista. Nesta quarta e quinta-feira, serão ministradas oficinas de danças populares maranhenses, como o Cacuriá, com o dançarino e arte-educador Renato Guterres, para os alunos do Ensino Fundamental 2 da Unidade Integrada Duque de Caxias, que fica no bairro do João Paulo. Na sexta-feira, os estudantes participam da exibição do curta-documentário sobre o espetáculo e também assistem à palestra sobre Maria Firmina. No dia 25, o projeto é retomado com estudantes do ensino médio do Centro Educa Mais João Francisco Lisboa, que fica no Diamante, que participam de uma oficina de dança contemporânea com o professor Leônidas Portela. Já entre os dias 27 e 29 de maio, o Teatro da Cidade receberá, das 2 da tarde às 4h30 da tarde, o espetáculo Maria Firmina dos Reis, Uma Voz Além do Tempo, unindo passado e presente no texto encenado pela atriz maranhense Júlia Martins. Maria Firmina dos Reis nasceu em São Luís em outubro de 1825, mas viveu grande parte da sua vida onde hoje está a cidade de Guimarães. Em 1847, assumiu o cargo de professora pública, marco importante para mulheres negras no Brasil imperial. Em 1859, publicou Úrsula. Ao aposentar-se, fundou uma escola mista e gratuita no Maranhão, considerada uma das primeiras do gênero no país. Em 1887, lançou o conto A Escrava, reforçando a luta contra a escravidão. Segundo pesquisadores, Firmina também foi presença constante na imprensa local, publicando poesia, ficção, crônicas e até enigmas e charadas. Ela faleceu em novembro de 1917. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Sete Miller. Horas. 9 estudantes brasileiros foram premiados minutos. Na Feira Internacional de Ciências e Engenharia da Regeneron, cuja sigla em inglês é ISEF, considerada a maior competição internacional pré-universitária desses campos de estudo. No total, 21 brasileiros participaram do evento, que ocorreu entre os dias 7 e 15 de maio em Phoenix, no estado do Arizona, nos Estados Unidos. Esses estudantes foram selecionados após se destacarem na Feira Brasileira de Ciência e Engenharia, a FEBRASCE, e a Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia, a Mostratec Liberato, duas das grandes competições na América Latina, apoiadas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Nos Estados Unidos, a Regeneron ISAF reúne cerca de 1.600 alunos de 60 países que apresentam seus projetos a avaliadores internacionais. Lá, as premiações são o Grand Awards, que reconhecem os melhores trabalhos em 22 categorias científicas, com prêmios que variam entre $600 e $6.000, ou cerca de R$3.000 a R$30.000 na cotação atual. E os Special Awards, entregues por universidades, instituições de pesquisa e organizações internacionais, que incluem bolsas de estudos, estágios e outras distinções acadêmicas. Cabe destacar que a maioria das instituições de ensino que representaram o Brasil no evento pertenciam ao ensino público. Para incentivar o desenvolvimento científico brasileiro, em março deste ano, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação anunciou um investimento de R$40 milhões ao longo de 2 anos no edital para a realização de feiras de ciência e mostras científicas. Sob supervisão de Fábio Cardoso, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, João Barbosa. Projetos de lei que criam pisos salariais no serviço público são alvos dos prefeitos que se reúnem em Brasília durante esta semana. A marcha dos prefeitos deste ano tem como pauta principal o financiamento dos serviços públicos, para ser mais exato, a falta de recursos. De acordo com a CNM, a Confederação Nacional de Municípios, existem 16 projetos no Congresso Nacional que podem ter impacto de cerca de R$295 bilhões. Entre eles, os pisos para médicos e cirurgiões dentistas, educação básica e assistência social. Na abertura do evento, o presidente da CNM, Paulo Zilkowski, reclamou de projetos e programas criados sem fonte de recursos e pediu que os presidentes da Câmara e do Senado segurem propostas sobre pisos salariais. Isso não tem cabimento, nós vamos terminando com a educação, com a saúde, com essa emenda que eu digo é 87.9. Nós temos que olhar, olhar melhor o impacto de cada um. E está lá o artigo 128 da Constituição, diz que não pode criar despesa sem o dinheiro. E votam sabendo que é ilegal, que é inconstitucional. Para resolver a falta de dinheiro, o presidente da CNM defendeu que os royalties do petróleo sejam melhor distribuídos entre os entes federativos. Outro ponto é o adicional de 1,5% do Fundo de Participação dos Municípios. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, apontou a necessidade de garantir que novas atribuições tenham indicação da fonte do dinheiro. Quando a gente delega alguma atribuição, a gente precisa saber se a gente está entregando também a fonte de arrecadação para esse município conseguir manter aquela nova atribuição. Alcolumbre ainda anunciou uma sessão para analisar os vetos da Lei de Diretrizes Orçamentárias para liberar mais de 3 mil municípios que estão inadimplentes para terem acesso aos recursos da União. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. O encontro anual da Rede Nacional de Comunicação Pública, que acontece no Rio de Janeiro, reúne representantes das 330 emissoras de rádios e televisões do setor no país. Os debates giram em torno dos rumos da cadeia de veículos públicos e os desafios em tempos de programação digital, em que os algoritmos e redes sociais influenciam na audiência. Nesta edição, o encontro busca também ampliar a cooperação entre as emissoras regionais e aquelas administradas pela EBC, a Empresa Brasil de Comunicação, além de discutir formas de fomentar conteúdos públicos. O evento acontece no Palácio Gustavo Capanema, no centro da capital fluminense. Na abertura, a presidenta da EBC, Antônia Pellegrino, enfatizou que esta é uma grande oportunidade de trocar experiências entre veículos parceiros. Eles trazem a diversidade regional, né? A diversidade regional é o que forma a nossa cara, né? A nossa cultura, ela é diversa. Então, ter o conteúdo dos parceiros na grade de programação, nas rádios, nos nossos veículos, garante com que a EBC seja ainda mais brasileira. A mesma opinião tem o gerente da TV Encontro das Águas do Amazonas, o Helder Alves. Para ele, a troca de conteúdo é uma janela para mostrar a todo o Brasil quais são as realidades locais. A primeira grande conquista foi justamente transformar a TV Encontro das Águas em janela de todos os conteúdos locais, com a perspectiva do que é feito localmente, de uma forma não romantizada, não exótica, mas mostrando de fato como é a realidade das pessoas que vivem ali, quais são as conquistas, os desafios do dia a dia de quem vive ali. Também presente ao evento, o gerente executivo das rádios EBC, Tiago Regoto, enfatizou que mesmo na era das plataformas digitais, a radiodifusão mantém a confiança do público. Também ressaltou que a comunicação pública tem a missão de estar nos locais onde emissoras comerciais abriram mão de operar. As emissoras, principalmente, que estão entendendo o rádio no papel de hoje e no papel, principalmente, do combate às fake news e a confiança, o carinho que o ouvinte tem com essa plataforma, são as emissoras que estão fazendo sentido e estão chegando efetivamente nesse novo mundo com telas e com plataformas digitais. Iniciado nesta segunda-feira, o Encontro Nacional da Rede de Comunicação Pública é aberto ao público e termina hoje, celebrando os 90 anos da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Na quarta e na quinta-feira, também no Palácio Gustavo Capanema, acontece mais um evento voltado para a radiodifusão brasileira. É o 7º Simpósio Nacional do Rádio, que vai debater o futuro da mídia sonora no país. Com informações da TV Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro. Termina aqui a edição desta quarta-feira do nosso Café com Notícias, com a apresentação e a produção de Kleber Salles e com a participação da nossa equipe de rádio jornalismo. O Café com Notícias volta amanhã, neste mesmo horário. Grande abraço e até lá. Café com Notícias. Voltaremos na próxima edição. Maranguape FM, a rádio da nossa comunidade. Nosso craque, saiba tudo sobre o seu jogador favorito. Juan foi um zagueiro brasileiro de destaque, conhecido por sua técnica refinada e liderança dentro de campo. Revelado pelo Flamengo, ele se tornou peça fundamental na defesa do clube antes de se transferir para a Europa, onde brilhou na Roma, da Itália. Com uma leitura de jogo apurada e qualidade na saída de bola, Juan se destacou como um dos melhores defensores brasileiros de sua geração, sendo convocado diversas vezes para a seleção brasileira. Pela seleção, Juan disputou Copas do Mundo e conquistou títulos importantes, como a Copa América de 2004 e 2007. Após uma longa trajetória internacional, retornou ao Flamengo, onde encerrou sua carreira em 2019, deixando um legado de excelência defensiva. Seu estilo de jogo elegante e sua capacidade de antecipação marcaram época, tornando-o um dos grandes nomes da história recente do futebol brasileiro. Nosso craque, saiba tudo sobre o seu jogador favorito. 87.9. 7:51. ZYV 709. Rádio Maranguape FM. Fone 3341-1422. Visite nosso site www.maranguapefm.com.br. Sete horas e 51 minutos. Começa agora em seu rádio, adrenalina, música, sucesso, alegria e diversão. Deixando as suas manhãs mais gostosas, com muita música para animar. Aumente o som, o adrenalina está no ar. Adrenalina no ar, dançando sem parar. Vamos sacudir, cantar e se divertir. Liga e pode resistir, é a música pra nos unir. Adrenalina no ar. De adrenalina é aplicada no seu rádio. Aqui a temperatura sobe, os batimentos aumentam, o ritmo que te esquenta. Você dança, canta e sorri com a gente. Começa agora. Adrenalina, adrenalina, adrenalina. Com Jonatas Gonçalves. Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos. Bom dia! Bom dia! Opa! Bom dia! Bom dia! Bom dia pra você ligadinho na edição do programa Adrenalina com Jonatas Gonçalves. Esteja você onde quer que você esteja nos ouvindo, em casa, no carro, no trabalho, no celular, na internet, nos sítios, nas chacras, nas fazendas, nos ranchos, nos condomínios, nas cidades adjacentes e circunvizinhanças a nossa. É uma alegria, um prazer imenso te encontrar de novo pra gente ficar juntos na manhã inteira na melhor rádio do Brasil. Oh, muito obrigado pelo carinho. Para você que está ouvindo a gente pelo Radiosnet, pela Alexa, pelo site da rádio, pelo dial, pelo FM, ou para você que está ouvindo a gente pelo aplicativo, muito obrigado pelo carinho, pela audiência de sempre. Bom dia! É o nosso programa chegando nesta manhã gostosa. Excelente manhã para você, viu? Que Deus abençoe a sua vida hoje e sempre. FM. Bom dia, Adrenalina! Bom dia! Bom dia! 7 horas e 54 minutos. Chegou de manhã cedo, vamos acordar! Bom dia! Adrenalina! A sua manhã em grande estilo. Você está no programa Adrenalina com Jonatas Gonçalves. Sou eu mesmo presente na sua manhã, liderando em toda a região. Bom dia, cheguei. Papai deixou uma herança bem gorda pra mim. Tem terra pra plantar e pra criar uns gadinhos. Mas eu me dei conta que isso não é pra mim. Prefiro pé na areia do que pé no capim. De tanque cheio a botona, o cowboy tá sem vergonha.